Cultura FM 103,3. Durante este mês de janeiro, estamos reapresentando uma seleção do Pianíssimo. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Com Gilberto Tinetti. Voltamos à série Pianistas Brasileiros. Outro dia, conversando com uma pianista, minha ex-aluna, aliás, e pianista que vive no Rio de Janeiro, Lilian Barreto, ela me dizia, a propósito de Jacques Klein, por exemplo, os jovens de hoje, os jovens pianistas de hoje, que são da área, já nem sabem mais quem foi Jacques Klein. Eu até comentei com ela, e aqui, por exemplo, eu também constato, verifico, que o nome de Guiomar Novaes parece assim uma coisa um pouco, um nome assim um pouco distante, do qual as pessoas ouviram, talvez tenham ouvido falar vagamente, mas nós gostamos muito de ouvir as gravações que, felizmente, há desta grande figura do piano brasileiro, que foi Guiomar Novaes. Nós vamos homenagear Guiomar Novaes na nossa série Pianistas Brasileiros, ouvindo a sua interpretação da terceira balada de Chopin, Opus 47, em Lá bemol maior. Guiomar Novaes ao piano. ouvimos com Guiomar Novaes ao piano a balada número 3 de Chopin, Lá Bemol Maior, opus 47. Guiomar Novaes nasceu no estado de São Paulo, na cidade de São João da Boa Vista, e depois, naturalmente, veio para São Paulo, foi para Paris, estudou lá com Isidore Philipp, ganhou o primeiro prêmio no Conservatório de Paris, e daí logo iniciou uma grande carreira que teve como base, digamos assim, o público norte-americano. Ela viveu muitos anos nos Estados Unidos e vinha, numa certa época, bem pouco aqui ao Brasil. E depois, num certo momento, resolveu vir mais frequentemente, até que voltou a se radicar aqui no seu país natal, o Brasil. Vamos ouvir de Chopin com Guiomar Novaes a Berceuse, opus 57, e dois estudos, o opus 25, número 9, e o opus 10, número 5, estudo para as teclas pretas. Guiomar Novaes ao piano. Ouvimos de Chopin, Berceuse e dois estudos, Opus 25, número 9 e Opus 10, número 5. Guiomar Novaes ao piano, que agora volta interpretando de Chopin a Polonese em Fá sustenido menor, Opus 44. Vamos ouvir. Thank you. Neste programa que está focalizando a arte de Guiomar Novais, grande figura da história do piano brasileiro, tivemos a sua interpretação para a Polonese Op. 44 de Chopin, em Fá sustenido menor. Agora, as três escocesas de Chopin, Op. 72. Vamos ouvir. Thank you. de Chopin, Três Escocesas, com Guiomar Novaes ao piano. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes, pela Cultura FM. Vamos ouvir agora peças brasileiras tocadas por Guiomar Novaes. Ela gravou um disco, a princípio era um LP, depois foi publicado como CD, aqui em São Paulo. Até o produtor, eu me lembro disso até hoje, foi o atual maestro Roberto Tibiriçá. Naquele tempo ele produzia alguns discos. E essa gravação aconteceu no auditório do MASP, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Bom, vamos ouvir de Francisco Mignone, Velho Tema, e de Souza Lima, Improvisação, com Guiomar Novaes ao piano. Thank you. Ouvimos com Guiomar Novaes ao piano, de Francisco Mignone, Velho Tema, de Souza Lima, Improvisação. Ela interpreta agora, do Guia Prático de Villa-Lobos, alguns temas infantis. Manda Tiro Tiro Lá, Pirulito, Rosa Amarela, é um tema muito bonito, e outro também muito interessante na construção de Villa-Lobos, Garibaldi Foi à Missa. Vamos ouvir Guiomar Novaes ao piano. Thank you. Guia Prático de Villa-Lobos, tivemos Manda Tiro, Tiro Lá, Pirulito, Rosa Amarela e Garibaldi Foi à Missa, interpretação de Guiomar Novaes. Nos recitais de Guiomar Novaes, ou mesmo às vezes quando ela tocava com orquestra, não podia faltar quem chegasse lá perto do piano e pedisse: toca a Fantasia do Hino Nacional. E muitas vezes ela tocava mesmo. E gravou neste CD que hoje nós temos aqui, com peças brasileiras, esta obra que não é brasileira, mas que focaliza o nosso hino nacional. O autor é, como vocês sabem, Gottschalk, um compositor norte-americano, que morou no Brasil um certo tempo. A grande fantasia triunfal do hino nacional brasileiro, sobre o hino nacional brasileiro, de Gottschalk, Louis Moreau Gottschalk, com Guiomar Novaes ao piano. Ouvimos de Gottschalk a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, interpretação de Guiomar Novaes, que homenageamos neste programa de hoje dedicado, dentro da série dedicada a pianistas brasileiros. Muito obrigado a vocês todos. Para um contato conosco é só mandar um e-mail para pianissimo@culturafm.com.br. Muito obrigado de novo. E até o próximo programa. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Um programa de Gilberto Tinetti. Produção Cláudio Molina. Realização Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta.